8, decola da pista 10, curva à direita, você dá gole, transição Gonza, controle em 119.35, transponder 5540. 400 aprovada pelo I58, decola gole, transição Gonza, decola no zero, curva à direita. O controle 1935, transponder 5540, gol no 074. Afirmativo, correto, pronto, puxa. Afirmativo. Qual o portão? Número 1. Portão 1 tá livre, chama para o táxi. Tá para o táxi, gol no 074. Ao 9907, complete final, chame torre no 183. Torre Salvador, total 9907. Total 9907. Total 9907, baixa gravou? Controle, então. Livre pouso, pista 10, 130 graus, 089, 1013 no ajuste, total 9907. Total 907 foi. Não ouviu o final da sua mensagem, podia prosseguir? Total 9907 está autorizado o pouso, pista no 0, 130 graus com 089. Temos autorizado o pouso na 10, total 9907. Para o puxa acionamento, TAM 3305 no meia, com a informação Bravo. 305 no meia dúzia, autorizado, chama para o táxi. Viagem 305. Para o táxi, gol no 07443 a bordo. 4 horas e 15, alterna Galeão. 43, 4 e 15, Galeão. Cliente livre táxi via táxi Indial, paixão pode esperar pronto. Indial, chamada pode esperar pronto, gol no 07443. Total 9907 no solo aos 23, tá prosseguindo o seu táxi via Alfa, Kilo, Pátio 3, tá lá no minha escuta. Alfa, Kilo, Pátio 3, né? Próxima ponte espera pronto, gol 1074. Gol 074. Já vai ser, ponte espera pronto. Sente livre ingresso, a linha decola, o vento de 130 graus com meia dúzia, ajuste 1013. A linha decola no zero com 1013, gol no 07. Tem a decolagem, gol no 074. Sente. Total 9907 na escuta? Gentileza, faça um contato em 1234. Para o táxi da 3305, está com o POB 76, autonomia 3 horas e 30, alternativa Natal. Sente, está livre até ponte espera via Juliette Alfa. Via Juliette Alfa, ponte espera 10, da 3305. Controle de Salvador, boa noite, gol no 074. No 074, contato radar, sobre para o nível 400, vigilância. 400, vigilância, perfil Golem, 074. aproximando ponto de espera, pista 10. Pronto, tá, 3305. 305, ingresso à linha da Ecola, vento de 140 graus com 07 nós, V13 no ajuste. Gente, livre decolagem, pista 90, tá, 3305. Salvador, da 3178. Sete oito, Maceió, qual nível? 330. 330, guarda. Dan 3305 decolou agora aos 31, controle 1935 ao voo. 1935, obrigado, bom trabalho, 3305. Controle Salvador, Dan 3305, boa noite, passa 1806 na Pucaracaju. Alterno 3325. Bom 074. Chame 1288-13325. 1288-13325, boa noite. Boa noite. Salvador, tá 3305, boa noite. Passa 3030 na Pucaracaju. 3305, contato radar. Sobe, mantém o 350. 350, 3305. Salvador, tá 3305, desvio à direita, próximo a pouco, evita formações. Obrigado, desvio. Zuno 78, cópia. Copia, 3178. Que é 3178 autorizado para Maceió, nível 330, via Upper Whisky 58. Decola da pista 10 com curva à esquerda, saída Puca, transição Aracaju, controle em 119.35, transponder 5550. Autorizado Maceió, nível 330, Upper Whisky 58, decola da pista 10, na saída Puca, transição Aracaju. Afirmo, vai chamar para puxa, estacionamento, portão 7. Chamar, agradou. 3305. Já. Fui na proa agora, te chamo. 7, proa de Jamo, chame centro, frequência. 12685, alterna 2545. controle, boa noite, web 6701, sem informação Bravo. 6701, sem identificação, desça via Mari, ajuste no 013. Identificou, descendo via Mari, 6701. Dorotan 3178, pushback acionado, pingue número 7. TAN 3178 autorizado, chama para o táxi. Sim, que chamaremos. 9647 para o posto de acionar. Autorizado, chama para o táxi, Rio 9647. Certo.